Mas aí que tá, só uma coisa sobre essa questão aí que o Desgraça chiou com o Mega Man, cara. Eu acho que é muito mais fácil o Mega Man por 10. Primeiramente, que eu acho até que tá barato, cara. São 6 jogos do Mega Man por 10 dólares. Não, a gente não sabe se é esse preço, não. A gente, eu só fiz a piada. Ah, eu acho que vai ser mais caro. É sempre assim, esses collections do Vinho da Capcom, então, cara. Eu acho que a última vez que eles fizeram um collection desse, saiu por esse preço aí, cara. Saiu por 20 e pouco, 30 e pouco. Não duvido nada que vai ser por esse preço. Cara, o foda foi tipo coisa tipo Apollo Justice, que saiu 55 pila aqui, velho. Sim, sim, cara. Caralho, é, foi muito ridículo. Depois reclama do 10 dólares, né? Porra, Cat, tu quer comparar um jogo da série Phoenix Wright com a porra de um jogo de corrida do Mario, cara? É um porta. É um porta comparado com um jogo novo, velho. Tipo, eu quero comparar o Mega Man X do Super Nintendo com o Mega Man 1 do Nintendinho, né, cara? Tipo, porra, é uma parada diferente. O problema do Super Mario Run pra mim, cara, eu tô debatendo isso muito com o Cat, do que o Cat acha que tem que ser pago. Eu acho até que poderia ser pago, mas o preço de 10 doletas eu acho meio caro pelo conteúdo que tem, entendeu? O jogo é bom. Se esse jogo saísse, vamos supor, um 3DS, ou saísse lá no shopping lá da Nintendo pro Wii, cara, ia ter gente que ia comprar ele, entendeu? Porque sim, o jogo é bom, o jogo é legal. Porra, tá levando ele pro celular, uma terra que ninguém quer pagar, cara, mais do que 5 dólares lá fora. E nego já achou 5 dólares. É que não falei que o público do celular é tipo meio mal acostumado, né? Eles acham que tem que receber cara. Daqui a pouco você é um APKzão aí, tá tudo jogando essa porra. Eita! Não é o... A Nintendo nem quer lançar por causa disso, hein, cara? Tá falando que vai lançar no Android em 2017. Talvez ela deixe pra lançar só em 31 de dezembro de 2017. Bicho, eu vou falar a verdade, cara. Eu não sou hater da Nintendo. Eu implico muito aqui, mas só pra sacanear o Cash. Mas, cara, tem umas coisas da política da Nintendo que eu odeio muito, cara. Que é essa sacanagem capitalista. Né? Não, a gente tem que lucrar com... Eles não sabem aproveitar, até algumas empresas que sabem aproveitar a onda da pirataria pra se fortalecer. A Nintendo não, cara. A Nintendo, ela é rígida ao extremo. Ela é o japonês conservador. É conservador. E, cara, outra coisa que eu acho muito imbecil é o bloqueio de região, cara. Eu acho que hoje em dia a Nintendo é a única empresa de games que exercita o bloqueio de região, cara. Eu acho isso uma coisa patética. Que acho que o Switch já não vai bloquear o bloqueio de região, parece. Duvido, cara. Duvido que não vai ter. Eu lembro de ter lido qualquer coisa assim. Eu não posso garantir, não. Cara, eles já falam isso desde o... Acho que do 2DS, né? Quando tiveram essa brilhante ideia de lançar um 3DS assim, um 3D. E, cara, eu não tenho. O 2DS, ele também é uma boa ideia assim, cara. É uma ideia assim, porque ninguém usa o 3D, então economiza bateria. Pô, não funciona aquela porra. Eu já tentei usar uma vez. Eu não vi nada em 3D, cara. Eu não tô conseguindo ter uma dor de cabeça. Funciona, mas é que tu tem que olhar, tipo, deixar bem paradinho. É que nem aquela roupa que tem no Chaves, né? É, só os inteligentes conseguem ver. Né? Se você pega o 3DS e não consegue enxergar, é o que o cara, a culpa é tua. Sério, acho que tem o demo do Metal Gear 3, tem Metal Gear Remake 3DS, aí eu baixei a demo pra jogar. O Snake Eater. Isso, dá de ver o 3D muito foda, assim, só que o problema é que o meu 3DS, que é o primeiro, você tem que deixar ele muito paradinho na tua frente, mano. Se tu pegar o New 3DS, ele já tem uma flexibilidade melhor, assim, tu consegue olhar mais de lado, o New 3DS. É bem diferente. Só digo uma coisa, cara, sobre o 3D, maldito James Cameron, porra. Filho da puta. Pô, falando em filme, cara, eu achei que eu ia ligar aqui o bate-papo e o pessoal já ia estar falando de Rogue One. Cara, eu não fui ver ainda. Que isso, Ken? Pelo amor de Deus. Cara, eu sou um fã de Star Wars pra caralho. Eu tô muito desanimado pra ver esse filme, cara. Tô tipo um desgraça pra trocar jogo de videogame, cara. Mas eu vou andar 10 km. Ai, meu tu Deus. Tu viu desgraça? Nem, cara. Nossa, velho. Tipo, é muito raro eu ir ver filme e muito menos ir no cinema, cara. O que eu vi no cinema foi o Civil War ainda. Porra. Assim. Foi o último que eu vi também, desgraça. O cinema é praticamente atravessar a rua e andar alguns metros. Sabe o que falta pra vocês? Uma namorada, cara. Namorada é o fim de semana, velho. É uma boa desculpa minha. Mas é exatamente isso. Antes de namorar, eu não ia quase nunca. Eu ficava com preguiça e ficava jogando videogame. Depois que caralho. A vida do cara como era, né? O Ministério da Saúde nunca vai patrocinar esse programa, cara. mas aí, no caso, o Cat, o Belo, viu? Pô, fica. Cat também. Eu achei assim, tipo, o Mass Effect. Eu achei bastante parecido com o Mass Effect, mas é porque eu sou ruim no Mass Effect, fazer escolhas erradas. E aí no final, o meu time todo morreu. Então, deu uma boa. Achei uma sensação bem parecida, assim, que eles iam na missão lá e acontecendo as coisas e todo mundo ia morrer. É bem parecido. Caralho, por isso que parece o Mass Effect, né? Por... Sim. É, todo mundo morre. Depois eu descobri, meu, uns dois meses depois de eu zerar Mass Effect, eu descobri que tem um jeito de salvar todo mundo. Eu achei, eu achei que era tipo padrão do dia, porque pra mim morreu uns 7 de 10. Que merda, hein? Não, eu acho que no final que eles escondem os humanos e os orgânicos com as máquinas e vive todo mundo feliz, uma porra dessas. Ô, louco. Sei lá. Não, peraí, isso não é bom, cara. Dois, né? É, o 2. É, que o 2 dá pra matar todo mundo. Não, no 2 tem a missão suicida lá, que é realmente suicida. É, eu acho que sobreviveu 4 do meu, ele tinha uns 10. Caraca. Caraca. Que é o capitão que você é, cara. Para 10, hein, bicho. É, e eu dei uma chave do filme. Pô, cara, eu vou falar uma coisa. Acho que o espírito ragatanga pegou muita galera. O nego tá... Pô, não! O mais engraçado, cara, é o pessoal chegar tipo assim... Episódio 7 é um lixo, toma na cara. Tu para pra pensar, tu fala assim, caraca, cara, é a mesma empresa, é a mesma franquia, eles não estão competindo, entendeu? Pra franquia é bom. Aí entra nesse sentido, nego achando que é competição, tipo, o episódio. Cara, o episódio 7 foi bom em ponto. Rogue One é bom e ponto, entendeu? Olha só. Desgraça, não gostou do episódio 7. Né? Não, eu gostei, cara. Eu chorei no cinema, mas é aquela coisa que tu vai parar de pra pensar um pouco, pô. Pô, os caras foram preguiçosos pra caralho, né? É, não, cara, é um filme, cara. Tanto o episódio. O que eu tô achando que esse filme que a galera tá falando? Eu acho que, tipo, o Rogue One realmente ele é um bom filme. Quebrei minha cara. Já deixa aqui, ó. Pode botar isso aí, Belo. Quebrei minha cara, como eu falei, no começo do filme, ação, a merda, me fudi. Sim, senhor. Me fudi, ó. Pode botar aquela lá do coxinho, ó. Se fudeu. Se fudeu. Pode deixar. Mas, cara, pelo que eu tô vendo, ele é um filme no máximo nota 8, cara. Ele é um filme bom? É, mas ele ainda tem defeitos. Isso, e, cara. Tipo, cara, ele não supera os filmes da trilogia clássica. Tem gente que já tá botando ele acima do. Não, não é. Do episódio 4 e do episódio 6. Então, cara, tão na cereira legal, cara. Entendeu? Tão ruge pra cacete. Sim. Isso é eu chamo do efeito da primeira onda de críticas, cara. A primeira onda de críticas é tudo maravilhoso. Empolgado, né, cara? É. O melhor filme do mundo. Tanto que tá aí, ó. Assassin's Creed, já disse que é o melhor que game da história, né? Eita, eu vou ter que botar pi nesse podcast. Só deixa eu falar, então, que eu acho que foi o que eu gostei mais. Na real, um filme ser bom pra mim, já dizia a lei de Uta, tem que me divertir. Eu achei muito massa. As piadas são muito boas. O meio, eu concordo assim, ó. O meio é um pouquinho lento e os personagens não são tão bem desenvolvidos. Mas, porra, todo mundo vai morrer. Cara, eu até entendo eles serem descartados realmente por essa questão deles acabarem morrendo. Mas, cara, eu acho eu acho balela quando o cara fala, não. Mas o filme é assim porque eles realmente eles têm que morrer. Então, cara, não tem que morrer. No antigo universo expandido, o Kyle Katarn faz a mesma missão sozinho, sai vivo. Cara, a galera do Star Wars Rebels, que é citado nesse filme, eu tenho certeza que eles estão vivos tanto no episódio 5 e no episódio 6. E, cara, em nenhum momento eles são citados. Tipo, os caras podem estar fazendo outra coisa, cara. Uma guerra universal, cara. Tipo, eles não precisam estar no episódio 4. Eles não precisam estar no episódio 5. Ok, não, é que é o seguinte: se tu ver o filme, tu já ia saber que eles iam morrer quando tu estivesse vendo. Porque do final do Rogue One pro início do episódio 4 é tipo meia hora de diferença. É imediato. Então, se essa galera estivesse vivo ainda, eles têm uma influência no episódio 4. Eu não sei, Cat. Quando fica uma hora? A base rebelde, Cat, ficava em um outro planeta, cara. Eles só entregaram os planos pra Princesa Leia e. Não tô reclamando deles terem morrido por mim, foda-se, mas. Só tô falando, dava pra manter vivo se quisesse, cara. Dava pra fazer um esforço ali. Ah, cara, mas eu acho preguiçoso, tipo, os caras. Ah, os caras vão morrer, então não vão desenvolver eles. Porra, não, a morte deles sem impacto, cara. Porra, sim, qualquer grande um personagem tem graça morrer. Mais impactante é do robô, que o robô é o melhor personagem. É sério, velho. Ah, o Cat, eu gostei. Eu gostei da Jean, cara. Eu achei a Jean, vamos botar assim, ela é, quase não saiu protagonista. E outra coisa, tipo assim, foi o que eu até falei, acho que lá no MDM. Ela é uma protagonista. protagonista uma personagem feminina boa, cara. Pô, aí isso é difícil pra caraca de se ver, porque toda vez que tu liga um filme, eu vi aquele Homem nas Trevas, que é o do cara cego, do cara até que sim, o pessoal quer que vire o quê? A pegada do filme é muito boa, o enredo do filme é muito bom, só que eles cagam um filme com, tipo assim, uma menina que ela não é levada como a principal. E, tipo assim, ela é muito, muito ruim a história, ela é nem atriz, cara. Atriz até mais ou menos, mas, tipo assim, dá pra levar. Só que ela é muito ruim, cara. Estraga o filme do meio pra frente. Nossa, pra assistir o filme, tu fica assim, caraca, cara. Eu não acredito que esses caras tiveram a ideia, tiveram ouro na mão e transformaram em barro, cara. Fizeram o contrário, entendeu? Aí você vê essa protagonista aí do filme do Star Wars, caraca, a menina, você se cativa. E a mulher forte, a mulher com atitude. Não, quero fazer, sim, sim. Vou fazer. Entendeu? É pé na mesa mesmo e sai metendo bronca. Os outros, infelizmente, gostei muito de ver o Don Yen lá, o Ip Man. Tá foda, tá incrível, cara. Tá muito maneiro. Assim, os personagens, eles são bons. Todos os personagens são bons. São bons. Só que eles têm pouco desenvolvimento. Só isso. Mas eles são bons. São bons. Depois do Jar Jar Binks, cara, qualquer Star Wars qualquer personagem de Star Wars é bom. George Lucas, ele simplesmente mostrou onde é o fundo do poço, cara. É aqui, ó. Se você fizer algo pior que isso, se mata, cara. É isso que eu acho também errado. Falar, tipo assim, ó, eles já sabem o que é ruim, entendeu? Ó, vamos fazer tudo menos isso aqui, ó. Não que eu tinha ideia do alienígena. Não. Para com isso. Não quero botar 3D pra caraca. Não. Eles devem ter um pôster do George Lucas lá, tipo, de deixa uma parede com uma foto dele, que nunca se esqueça. No melhor estilo, frase é motivacional, né? É. Não se torne isso. Porra, mas o filme é maneiro. Pra gente, assim, eu acho que todo mundo aqui que é foda, né? Hoje em dia todo mundo se considera fã de Star Wars, mas pra todo mundo aqui que eu acredito que gosta, pode ver, o filme respeita tanto a saga antiga como essa saga nova, meio merda do George Lucas. Eu fiquei surpreso, o Cat, quando na hora da reunião lá dos comandantes aparece uma certa pessoa, eu falei assim, cara, não acredito que eles colocaram o cara. Não, fala logo, não... o pai da Leia, o pai do tio da Leia. Isso. Mas, tipo, mas assim, você... fica calmo, desgraça, que é bem bom a participação dele, não foi nada. Eu pensei, nossa, o personagem relevante, o Diego falou, o cara? É o cara que explode lá no planeta. Eu sei, não, eu depois eu lembrei, né, mas, tipo, pô, eu pensei que era o Tarkin lá, Cara, desgraça, você tá afim de levar qual nível de spoiler? Ah, cara, eu não me importo com spoiler mais, cara. Ah, então beleza. Eu já me vacinei. É, o Tark aparece também, diz que passaram um reboco legal na Kevin Fish, tá com a Leia no filme. Pô, muito bem feito essa parte, cara. Tu não reparou reboco, caralho. Não, porque me falaram que, tipo, o Tark, como o cara tá muito, eles usaram aqueles efeitos que usaram, tanto no Guerra Civil, quanto no pra botar a cara do outro maluco. Só que agora me falaram que a Leia não era efeito de VT, cara. Parece que deu. Era sim. Pelo amor de Deus, não tem como, cara. Eu falei pra cara, o cara encheu de maquiagem não, pô, passando um reboco na cara da mulher, então. Porra, só se botasse a cabeça dela fora e botasse a antiga. Mas ela tá na cara. Uma lipoaspiração e tudo mais. Não tem como, cara, que dali é 3D, pô. O 3D nesse filme eu achei bem utilizado. A única parte que eu não gostei do 3D é do general lá, que aparece algumas vezes e você percebe. Mas. Não, tem outro lá, o de branco, né? Não, mas ele é uma pessoa de verdade, não é? O lá que é acima, a patente dele é acima do Darth Vader, eu sempre esqueço o nome dele. É o Tarkin, velho, pô. Ah, não. Então, é ele, não, não é pera, a pessoa de verdade não, cara. Pera aí, caralho, qual é a cor da roupa do cara? Branca ou... É cinza. Ah, é o Tarkin, velho. Então, ele é 3D, Cat. Sim, eu sei. É dele que a gente tá falando. Porra, presta atenção! Acabei de falar isso, porra! Não, caralho. Estamos discutindo, velho. Porra, presta atenção, caralho. Não, mas assim, dá de perceber que é digital fácil. É. Assim, só que, tipo... Não ficou bom, mas não ficou ruim. É, pra mim é aceitável. Assim. É aceitável, assim. Mas, não, tipo, assim, digno, Cat, honesto. É, Cat, concorda comigo que eles podiam deixar... Tem uma cena que ele aparece que é só o reflexo dele no vidro e ele fica falando. Puta, aquilo dali era perfeito. Quando eu vi aquilo dali, eu falei, caraca, eu vi a pessoa, lembrei quem era e falei assim, pô, eles são foda. Mas do nada eles vieram, me viraram o cara, eu falei, porra. Fala logo, eu tô sentindo que o coração de vocês quer dizer, a Marvel fez melhor. Fala logo, fala, e é isso que vocês querem falar, né? Não, cara, calma. Tá lá, tu acreditou que o Michael Douglas de 50 anos tinha 40, pô? Tu acreditou que o Tony Stark lá tinha... É, mas é melhor mesmo. É melhor mesmo. É melhor do que o Tony Stark. Muito bem. Melhor, cara. Pô, o Tony Stark é bizarro. É difícil levar isso em conta, né, cara? Ficou muito foda. O do Tony Stark, cara, tá nível... E nível, eu digo assim, talvez até maior do que esse trailer aí do Dead Strength, cara. O Michael Madsen, quando ele aparece lá, pô, o Tony Stark é muito foda. Quando eu vi no cinema, eu falei, porra, ele... Eu achei que era outro ator, cara. Eu achei que era outro ator. É, eu também pensei isso. Você também, cara. Porque o cara... Cara, o que? Chaplin de novo? Que porra é essa? Eu lembrei disso também. Caralho, Chaplin? Que porra? Muito foda. Essa parte aí dos Vingadores é foda. Mas, enfim, em relação do filme do Rogue One, cara, vão assistir. É um filme que tem que ser visto no cinema. Tu vai ver em casa, mas, tipo assim, o som, a parada toda, a experiência de cinema é muito melhor. Vê na melhor sala que você puder. E outra, Cat, tu viu 3D ou tu viu 2D? 2D. Eu vi 2D também. Pode ver o 2D tranquilo que tá muito bom. Eu não sei como é que tá o 3D, se tá bom pra cacete, mas o 2D tá tipo assim, tá padrão. Tá, vamos lá. Eu, teve um padrão. Camarada, viu? É, o camarada, não, vocês conhecem, que é o Surfista Iluminado. Ele viu em 3D, ele reclamou muito que o 3D não tá bem utilizado, fica escuro, tem hora. Quando é, né? Quando é bem utilizado. Quando eu falei, de novo, eu digo, maldito que game scan, porra. Cara, eu não consigo me importar com 3D, velho. Tipo, eu odeio. Odeio 3D. Os 5 filmes, sei lá, em 3D. Acho que a maioria dos filmes que eu vi até hoje, desde que começou essa moda aí, é 3D. Tipo, tu não se importa porque tu não vai muito no cinema, cara. Eu vejo que a imagem vem na frente, eu vejo que tem profundidade atrás. Eu, tipo, legal. Só isso, cara. Não, tipo, não. O óculos é ruim, geralmente. Também, isso. Não, cara. É muito escura a imagem, cara. Me dá raio isso, cara. Vocês estão. O pior de tudo é que tu não tem opção, né, cara? Se tu paga o 3D, é o 3D e pronto. Porque se você tenta tirar o óculos, tá tudo embaçado. E outra coisa que o desgraça falou. A primeira vez que você vê o 3D, como tua vista não tá acostumado com aquilo, as tuas pupilas, eu acho que ficam dilatadas, cara. Tanto é que a primeira vez que tu vê, tu chega a sair com o olho, pelo menos eu, cara, sair com o olho ardendo pra caraca. Eu falei, o que que tá acontecendo, cara? Aí me explicaram isso depois, que ele força um pouco. Acho que não, a palavra certa é forçar, né? Ele arrebenta um pouquinho a tua vista. Caralho! Não, cara, normal, ele só aqui descola sua retina, mas tá maneiro. É bem de boa. Porra, é irreversível. Tem um hospital de olho com uma cirurgia de catarata na saída do céu. Gente, vamos começar? Vamos começar. Então tá no ar, esse é mais um Locadora B. Eu já tô aqui com o Belo, o Desgraça e o Kenu. Então hoje a gente vai falar dos jogos que, mais legais que a gente jogou pela primeira vez em 2016. Então vou começar logo, vai o Belo, que foi o único que já escolheu a primeira. Ô, oh, porra, que é isso, cara? Não fica fácil essa coisa pra todo mundo ouvir, não. Vai, Belo. Pô, tá bom. Então, como eu falei, vou começar com o jogo... Com o jogo indie que mais me impressionou esse ano. Jogo lá da minha querida Devolver, que trouxe esse joguinho, foi o Enter the Gungeon. Vocês chegaram a ouvir falar dele, passaram longe. Putz, muito longe, cara. Tem um jornalista que eu sigo no Twitter que ele vive falando desse jogo, cara. Tipo, o cara ama esse jogo. Porra, gente, é muito, muito foda. Lembra, a gente aqui sempre comenta, né, da questão do... pelo menos eu sempre falo, a questão do carinho que você tem quando tu vê um jogo. Tu vê que o cara fez aquilo dali com atenção, o cara realmente fez aquilo dali com paixão. E quando tu pega Enter the Gungeon, você vê, cara, o detalhezinho dos bonequinhos... O jogo, mais ou menos, deixa eu passar um pouquinho da história. O jogo é uma busca dos personagens lá, que cada um tem o seu probleminha lá. Tem um soldado, que parece o soldadinho do Doom. Tem um presidiário. E eles estão procurando a famosa arma, que é uma arma que tem o poder de você voltar, acho que é o passado, se não me engano. Todos eles estão buscando isso. É um joguinho no estilo roguelike, né? Que toda vez que você entra é um labirinto diferente. E todas as outras coisas. Só que ele tem um porém. Todos os inimigos, eles são balas, entendeu? Então, se você for, entrou num labirinto. Já vi esse jogo já. Você entrou num labirinto. E, tipo assim, tiver uma bala de fuzil, ele vai estar segurando um fuzil e atirando pra cima de você. Tem a bala de pistola que vem segurando uma pistola. Tem granada, tem um monte de coisa. E, tipo assim, é tudo muito bem animado, cara. Muito bem animado. O principal, quem fala muito isso, é até, se eu não me engano... Eu acho que é um dos participantes lá do nosso concorrente 99 Vidas. Sim. Ele sempre fala que o principal do jogo é ser divertido. Isso aí é a base do jogo. E, cara, Enter the Gungeon é divertido. Você se diverte. Tudo ali é muito bom, cara. É tudo muito bem feito. É o jogo perfeito pra você jogar ouvindo uma música, ouvindo um podcast. Eu mesmo, quando acabo de editar o podcast, venho, dou aquela cortadinha no podcast. Já é até meu ritual. Editei o podcast, deixei ele MP3 antes de mandar pra vocês. Vou lá, abro o Enter the Gungeon, boto o podcast pra rolar e começo, filho. E ali vou. O jogo é frenético, tem parte até que ele parece um pouquinho aqueles Bullet Hell, né? Que, cara, é muita bala na tela, e são as balas, aquelas balas tipo um joguinho de Super Nintendo, sim, que as balas eram, tipo assim, bem coloridas. Fica aquela loucura. Cara, mas é muito gostoso. Eu tô falando aqui porque ele me surpreendeu no ponto de eu não gostar de roguelike. Eu tenho um Rogue Legacy, cara. Se tu olhar lá na minha Steam, eu acho que se eu joguei 4 horas ou 5, é muito. Cara. Eu acho um joguinho bem, entendeu? Mas eu sei que a galera paga mó pau, é um jogo Eu zerei essa porra, cara. Eu nem sabia que tinha final, cara, pra tu ver o quanto importante eu dei, entendeu? Mas, eu não me cativou, cara, não me cativou. Agora, esse jogo, e tem um outro aqui também que eu vou falar rapidinho, mas não vou comentar dele, que é o Risk of Rain. Cara, esses dois jogos, assim, dessa parada assim de roguelike, eles me pegaram de tal jeito, pelo carinho que eles são feitos. Cara, é muito foda, cara, é muito foda. Essa empresa que fez esse jogo, a Dodge Roll e a Devolver, pô, estão no meu coração já, só por causa de ter me trago esse game aí, cara. Eu num ano com tanta merda, né, com tanta decepção, com tanta coisa assim sendo mal feita. Que isso, cara? Uma surpresa. Eu acho que ele é, se não me engano, de março ou de maio, acho que é do mês 3. Pô, até hoje tá rolando até patch, atualização, vai ter um patch agora de final de ano. É muito foda. Não é caro também, ele aparece com um preço baratinho. Vale a pena pegar. Pô, parece massa mesmo. Pô, esse é só pra ter certeza que é o do jogo que você tá falando, é aquele que é tipo, você anda, tipo, nas masmorras, o personagem tem uma mulher que tem um cachorro, não é? Isso, tem um Korg, cara, tem um Korg, a mulher. Cara, e o Korg dá pra de corguinho no jogo. Já vi esse jogo, cara. E pra te falar, eu acho ela a melhor personagem, porque essa mulher, ela começa com uma pistola, você pode pegar as armas, pô, as armas que vem dentro do game, gente, cara, tem arma de atirar camiseta, tem arma tipo do caça-fantasmas, de você dar aquele laser e sair aquela parada, cara, tem tanta arma boa, toda hora que você pega uma parada tão diferente, tão inesperada, só te dá vontade de tu vir e ó, tô falando um jogo que eu não sou o maior craque não, acho que eu chego até um segundo mapa, eu morro e ele volta tudo de novo, né? Então, todos esses momentos que eu tava jogando ele, foi que eu cheguei até o segundo mapa e morri e voltei, cara. Então, o que fala? 5 de abril. Foi quase, entendeu? Ó, vale muito a pena, o jogo é foda. Assim, que é uma diversão barata e que vá consumir teu tempo, assim, com qualidade e você pode estar fazendo outras coisas, vai de Enter the Gungeon. Pô, deixa eu até adicionar na minha wishlist aqui. Vira e mexe, vem uma pessoazinha, eu já vi já a galera do Jogabilidade falando bem dele, esses caras gringos aí, porra, gostam pra caraca dele, porque realmente ele tem essa parada surpresa, né? Toda vez que tu vai, tu encontra uma paradinha diferente, então isso te deixa... É engraçado, né? Isso te deixa sempre querendo ver mais coisa, é interessante você continuar e sempre ver o que ele vai te dar. Sim, é sim. Foda, cara, é foda. E escolham essa mulher que vem com o corguinho pra dar as puladas de corguinho, assim, 0800. E porque ela vem com a melhor arma do jogo, na minha opinião. Uma das melhores, que é o arco e flecha, cara. O arco e flecha é one shot, one kill, filho. Não em qualquer inimigo, mas na maioria é um tiro, uma morte. Ô, Bela, é foda. Deixa eu te perguntar, e tu vai desbloqueando coisa conforme tu joga ou é sempre padrão? Se tu já começa com... Não, tu não começa com tudo não. Tem um mercadinho dentro dele que tu pode ir lá comprar as coisas. Você, toda vez que você mata ele, se eu não me engano, os pontos são umas balinhas. Agora eu não me... É porque é tudo nesse temática aí de bala, né? toda vez que você joga, você ganha alguma coisa. Você... Tem outros NPCs lá que ele te oferece, mudança de item e tal. Mas tem um shopzinho dentro dele, que você consegue trocar as coisas sem comprar. Tu compra a chave pra abrir baú. Tem uma parada dele lá que é... Eu não sei se o nome é repulsão. Acho que tá errado, não é repulsão, não. Que eu, pelo menos, botei no meu controle pra eu apertar o L3 e o R3. E ele dá tipo um... Como se fosse aquele negócio do Batman, o PMP, né? E ele para com as balas que estão ao teu redor. Aí tem como tupar isso pra ele ficar mais forte toda vez que você pega. É bom, é difícil de explicar porque é tanta coisa que acontece ali no meio. Tanta coisa que você pode fazer, mas compensa. Pode comprar que esse jogo aí é dica do Belo. Pode comprar. Tá, então eu vou falar o meu, que vai ser o Fire Emblem Fates. Life beyond the shore, just out of reach. Yet the waters ever change, flowing like time. The path is yours to climb. Budista! Budista! Budista! Muito viado! Mais especificamente, o que eu joguei foi o Conquest, né? Pra quem não sabe, Fire Emblem Fates, ele é dividido em três. Tá, mas dividido como assim? Cada. Tipo assim, são três jogos, ele é tipo Pokémon, três jogos. Mas eles são no mesmo mundo, é a mesma história? Não, cada jogo tem uma coisa e eles se completam como história. Então, o Conquest e o Birthright, eles são. Tipo, silâneos, mas não. Tipo, a história é a seguinte: tu é um cara que é filho de um reino, mas que foi criado por outro. Meio que foi... Te roubaram do teu pai. Né? Sim. Aí, então, se tu joga com o Birthright, tu joga com o reino que tu nasceu. Se tu joga com o Conquest, tu joga com o reino que te criou. Tu faz essa escolha, sabe, no meio do jogo. Sim. E é uma parada significativa, porque todos... Eles te fazem jogar os dois lados no início do jogo. E aí, depois, tu é obrigado a escolher. Na real, tu já escolheu quanto... Aí no, e assim, todos os personagens são cativantes. Todos os teus irmãos de criação ou de sangue são bons, sabe? Os personagens. Então, são histórias, duas histórias diferentes. É a mesma história por dois pontos de vista diferentes, sabe? Mas são dois jogos diferentes. Os mapas são diferentes. Às vezes é o mesmo mapa, só que outra configuração de batalha e tudo mais. Só que aí quando eu fui comprar, eu não joguei os dois, mas parece que o Conquest tem uma dificuldade meio maior. E obrigado a pensar realmente o que tu faz. Porque pra quem não sabe, o Fire Emblem, o personagem que morre, tu não pode usar ele na outra fase. Perde aquele personagem pra sempre. Então, caralho! O Conquest tem essa... Na real, tu pode ativar ou desativar, né? Mas é o charme. É, com certeza. E assim, é uma coisa que, tipo, tu tá uma hora jogando na porra da fase, quer iniciar, porque tu gosta muito daquele personagem. Cara. Não, pô, aí tu tá sendo covarde, cara. Tu tá sendo covarde, caralho. Morreu. É, tá dando flash, porra, voltando. Não, assim, tinha uns dois ou três personagens só que eu fazia isso. O resto, eu morri. Ah, tipo, o principal. Eu não vou deixar o principal. Mas um ponto negativo aí na cartilha do cast, já morreu. Não, sim, a maioria eu fazia isso, sim. Um ou outro que tipo, era o meu mais forte. mas esse jogo é difícil, cara. Eu pensei, eu joguei o Awakening, né, que foi o anterior. E eu acho que eu já saquei qual é do Fire Emblem. Vou jogar no hard, cara. Foi o que eu acho que já saquei. Vou nela. Cara, eu joguei acho que umas 5 horas. Cheguei numa fase impossível passar, porque já tinha morrido. Eu joguei mais de 5 horas, 6, 7 horas. E nessa fase eu cheguei, podia levar 9 e eu já tinha 8, porque já tinha morrido alguns. Cara, você já ouve que esse podcast é ótimo. Você já ouve no começo dele que o cast deixa praticamente quase todo mundo morrer no Max Effect. Agora tu vê que, pô, ele chega numa parte, mais de um terço do time dele já tinha ido pro caralho. Porra, é o jogador, né, cara? Justamente por causa que tu falasse antes, o legal é deixar morrer, tá ligado? Mas não tem como recrutar cara novo, não, amigo? Sim, tu vai recrutar cada fase, tu recruta um ou dois, assim. E que eu faltou falar, que é o Revelations, é uma DLC. R$30, acho, R$35. E é tão grande quanto o jogo normal. Você achou esse Fire Emblem que você tá falando aí. Ele é o melhor pra você começar se você não jogou nenhum, porque eu sou um cara que não joguei nenhum. Eu tô esperando pegar um Fire Emblem e jogar como se fosse um Final Fantasy Tactics da vida. É. Eu já vi que ele é parecido, mas não é, entendeu? É tipo assim, parece, mas não é aquela coisa toda idêntica igual, entendeu? Porque tem essa questão dos personagens centrais e tal. Tu acha que esse seria um bom começo? Assim, eu só joguei os dois do 3DS, que é o Awakening e o Fates. Só que o Awakening é mais amigável, assim, pra quem começa. O Awakening, ele é mais tranquilo, assim, digamos. Não de facilidade, mas foi o que eu senti, que foi o primeiro que eu joguei, né? E, cara, eu virei fã da série. Assim. O Fire Emblem é engraçado, né? Ele é um jogo que é... Me corrija aí se eu não me engano. Eu acho que ele é da Nintendo, né? Ou tem alguma coisa que ele... É como se fosse o antigo Donkey Kong, né? Acho que é de uma outra empresa, mas... A Nintendo, um quê de Nintendo ali. Ele não tem cara nenhuma de ser jogo da Nintendo, né? Toda vez que eu vejo ele, eu vi ele no Smash Bros. Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que não é da Nintendo, não. Acho que pegaram errado. Mas não, é da Nintendo, cara. Essa franquia, né? Doideira. Eu acho que é assim, na real. Nunca... É da Nintendo, se eu não me engano. É derivado do... Como é que é? Advance Wars. Sempre confundo essa coisa. Pro NES, acho, né? Ou pro Super Nintendo. Sim. E aí eu não sei se era de outra empresa ou não, mas eu sei que é só... Acho que é uma subsidiária da Nintendo que faz o jogo. É, deve ser tipo a Pokémon Company, assim, sabe? Que é Second Party, talvez? Não. É isso. A Nintendo é dona. A Nintendo é dona, é que faz. Mais ou menos isso deve ser. Pô, mas parece ser um jogo interessante, cara. Parece... Quanto tempo de jogo assim pra zerar? Cara, muito tempo. Deixa eu até abrir o 3DS aqui agora. A história em si, ela é... Tem bastante história, né? Bem grande o jogo. Eu tô vendo aqui, ó. Ele foi, só pra voltar aquele outro assunto, ele foi desenvolvido pela aquela Intelligent Systems, que eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que essa empresa tem uns outros joguinhos também. E quem publica é a Nintendo. É, provavelmente a Nintendo comprou o nome, né? E financia. É, tipo assim, é você que financia essa merda, né? Ela que financia a empresa. Não, lá no Oriente. No Oriente. É, lá no Japão já era conhecida. Tanto que o acho que era o Ike, que foi funcionado no Smash Bros. O Ike e o Marshall. Isso aí. O Marshall acho que você tinha desde o primeiro, não tinha? Desde o original? Acho que no primeiro. Desculpa, devia te interromper, mas eu acho que no primeiro Smash Bros. Não tinha, não. Acho que eles apareceram no Dig. Não. O primeiro. Cara. Não, é isso mesmo. No GameCube Melee que foi adicionado no Smash Bros. O primeiro não tinha nenhum desses. É. Não. E são personagens até bons pra cacete, hein? Porque assim. É sempre o mesmo mundo, só que, tipo, como se fosse anos diferentes, em eras diferentes. É parecido que nem a história do... Posso falar esse, porque esse eu já conheço mais. É que nem o Breath of Fire, né? Que é sempre um Ryu e alguns personagens, ou até o Final Fantasy, né? Que, de vez em quando, tem alguns personagens que estão sempre ali, mas época diferente. Mais ou menos. É multiverso, cara. É diferente. Então, eu não sou o maior conhecedor de Fire Emblem pra falar isso, mas pelo que eu consigo captar jogando os dois de 3DS, é mais ou menos essa vibe. Assim, é. E acho que vale bastante a pena, assim. Tanto o Awakening é considerado, quase todo mundo que eu vejo, o melhor jogo do 3DS. Cara, esse Awakening é daquela trilha sonora que tu mandou, né? Que é foda. Não, aquela lá é do Fates. Meu irmão, só por esse jogo ter uma trilha sonora maneira pra caraca, já deve valer, entendeu? Mesmo que você chegue e não goste, só de você ouvir uma música boa, né? Cara, isso aí não tem sentido, cara. Não, ele pode valer. Né? O jogo é uma merda, Não, cara, não vale. Mas só acendeu lá e só... Tem vários assim. Tem um, inclusive, antigaço, entendeu? Aquele Sonic R de corrida. Pô, a trilha sonora desse jogo é foda, cara. Mas esse jogo é uma merda. Esse jogo eu zerei, eu posso falar porque eu zerei. Acho que é uma das piores coisas que eu tipo assim, investi meu tempo na vida de sentar assim a bunda. Caralho. Eu peguei ele numa coletânea de PS2 e joguei. Caralho. Tipo, a trilha sonora do jogo é foda, é muito maneira, entendeu? Porra, cara, dá pra tu ir no YouTube da vida e, porra, gostei da trilha. Vou lá, onde é o YouTube, sei lá. Mas não tinha isso. Ok, nessa época não tinha isso, cara. E eu, pô, fãzaço. É, fãzaço de Sonic, cara. Eu falei assim, vamos lá. Eu joguei esse e o jogo de luta do Sonic também. Que puta, cara. Nossa, caraca. Bicho, você... Posso te fazer uma pergunta? Você se odeia? É, cara. Aquela fotinha do cachorro, né? Posso morrer agora com a corda na boca. Deixa eu ver esse jogo de luta do Sonic, mas ele é muito ruim, cara. Tipo, tem uns personagens em qualquer coisa dentro do jogo. Cara, tinha aquilo dali no fliperama, cara. Eu vi fliperama desse jogo pra vocês terem a ideia, entendeu? Mas, porra, é foda. Esse de luta, realmente, eu acho que não tem nada que salva, não. O de corrida ainda, a trilha sonora é foda. Acho que é uma das melhores trilhas sonoras assim, de Sonic e de jogos cantada. Pelo menos eu considero. Apesar de ser uma trilha sonora super anos 90 e tal, é foda, entendeu? É foda. Até o Andrei, nosso queridíssimo Duncan, vive usando a trilha sonora do Sonic A, né? Pra dar sacanagem. Uma sacaneada. É aquela do Candy Field the Sunshine? Isso, isso aí. Tava. Nossa, cara. Que boa. Ô, Bela editor, sobe um pouquinho da música aí. Sobe um pouquinho da música, sobe o som. Can you see? Jogo, e cara, essa música, tipo, a trilha é tipo a trilha da primeira pista, cara. E tipo, não vai passar da primeira pista esse jogo, cara. É muito idiota, velho. Sei lá, ele é muito. Tra... Feel the sunshine. É isso aí mesmo. Não. Pô, depois escutem. Assim, vai de coração aberto, escutem, porque a trilha é boa. Cara, já viu, né? Sentiu a merda, né? Puxa outro jogo aí então, Keno. Que merda. Cara, esse ano foi meio complicado. Eu vou acabar repetindo o jogo, porque eu já devo ter dito em outro podcast. Mas esse ano foi meio complicado jogar. Nem no Vita mesmo. Então, cara, eu vou voltar a falar de novo do Hotline Miami. Falar de Tirando Kagura, velho. Não, cara, esse aí vai ficar só na nota final, cara. Esse aí não vale a gente destrinchar muito aqui, não, porque. Mas o. O que não? Tu jogasse o 2 já? Não, é esse que eu ia falar agora, cara. Eu ia falar dos dois, cara. Eu joguei o 2 esse ano. Você tem ideia, eu joguei os dois uma vez, cara. Então fala do 2 que você falou. Do 1, já falei? Eu não. Apesar que do 1 ele falou só pra gente, cara. Porque o podcast não, proibido. Não, tá no podcast. Não, era do que estamos jogando lá. É, foi pra ih, rapaz, eu tô ficando velho, hein, cara. Eu lembro que quando a gente gravou esse podcast, o Desgraça, principalmente, ele tinha umas críticas mais duras ao segundo. Depois no Twitter. Não, tá loucão? Deu botar, cara. Eu gosto do 2, mas que tudo. Não, tu falou que gostou, mas tu falou que o level design é. Não, tem uma sacanagem, mas eu gosto mais dele porque, tipo, vai jogar um de novo, tá. Depois de jogar com o 2 é muito fácil, assim. Sim. É caralho, cara. É, a gente teve, rolou até um papo no Twitter, também teve um camarada que falou que, porra, acho que aqui eu não gosto dele, eu acho o 1 melhor. Cara, eu tô jogando o 2 atualmente. Porra, cara, o 2 ele é simplesmente a evolução natural do primeiro. Ele, além dessa vez, ele ainda de ter aqueles esquemas das fases complicados e bem melhor até desenvolvidos, ao meu ver, com a dificuldade mais ampliada, ele agora tem uma parada interessante, cara. A questão é que agora ele tem vários personagens e ele tem uma história definida, cara. Então é muito foda você ir jogando o jogo. E a história é muito foda, cara. Muito, não, cara. Não chegou a terminar, mas eu vou contar, porque puta merda, o final, assim, eu já até falei, eu fiz aquele post de música de title screen, que aquela música de title screen, depois que tu terminar o jogo, tu vê o que aconteceu, cara, eu fiquei olhando pra parada e pensei, caralho, mano, tava tipo tudo na minha cara aqui, velho. Pô, eu gostei de saber disso, cara. Quem vai ligar o jogo, né, vai ficar com a cara no monitor, né, caralho, eu tenho que descobrir. Cara, pior de tudo, bicho. A primeira vez que eu fui jogar, eu já tinha comentado com vocês que eu joguei o primeiro sem ter dormido e tal, e tinha ficado loucão. Cara, eu joguei o segundo na primeira fase, parei o jogo, eu tava totalmente maluco, cara. Não sabia nem o que tava acontecendo. Olha só, Cuidado, hein, maconheiro. Você vai morrer no Natal, hein? Cuidado, cara. Não, cara, sério. Poxa, tipo, caralho. Eu passei umas com as 5 fases do jogo. Caralho, o que que tá acontecendo, maluco? Tipo, eu tinha dormido direito e tal, porra, cara. E a trilha sonora é bem mais louca, cara. É, tinha que ter um documentário do Ken jogando esse jogo, cara. Tipo, filmando assim, né? Vendo. Ele vem, acorda, come um McLanche, né? Aí começa. Que isso, McLanche não chegou a tanto. Mas, porra, e o desgraça tá falando da trilha sonora, cara. A trilha sonora tá sensacional, cara. Porra. Não sei se tu percebeu, Kenyo, que tipo, tu joga com um personagem diferente, vai percebendo cada música do cenário dele. Tipo, elas parecem, elas são similares entre eles, assim. Tipo, eu joguei pela primeira vez, não percebi. Depois, vai jogando, tu vai vendo que as faixas, elas, tipo, são parecidas com cada tipo, personagem, assim, tipo, ah, tal, o fulano é um pouco mais agressivo, outro, tipo, meio melancólico. Cara, é foda, velho. Cara, é um. E cara, o que eu mais gostei desse do Hotline Miami, a gente já destacou, cara, o Hotline Miami, ele é um jogo muito agressivo, ele é um jogo violento pra caralho, muito. Só que nesse ele entrou com um personagem que ele é um jornalista, e cara, eu gostei dele porque a parte dele da história você simplesmente dá a opção de não matar os caras. Só desacorda, ele vai invadindo o lugar e ele só desacorda os malucos. Se você quiser matar ela, transformar a cara do malandro em patê, matar o maconheiro aí, né, matar o maconheiro no Natal, tu pode fazer. Mas se tu não quiser, cara, tu vai lá pra dar uma porrada no cara, desacorda ele no chão e segue em frente. Cara. É, e tu pode pegar tipo a arma dele e tirar a munição. É, cara, isso é baseado em cômodo, aí tipo, tu vai lá, pega os caras, vai tirando as armas. E, cara, quando os vezes você tá loucão, dando porrada, tirando a arma do maluco, jogando no cano no outro, assim. Sim. E aí, é alucinante, cara. Bicho, eu não sei como Hotline Miami ainda ele não virou filme, cara. Porque ele tem tudo pra virar. Tipo, pegar um estilo meio drive, meio jogos pra trapaças e dois canos fumegante, cara, dá pra fazer um filme sensacional. Toda vez que eu vejo ele, ele lembra aquele filme do Taxi Driver, cara. Toda vez que eu vejo ele, não sei porquê, eu pego e falo assim, porra, cara, parece muito Taxi Driver, né? Essa levada dele, essa questão dos caras de jaquetinha e tudo. Ele lembra um pouquinho também. A questão das máscaras me lembra aquele. Até lembro o nome em português, o Fogo contra Fogo. Esse filme é com Al Pacino e com De Niro. Que tem aquela questão do assalto do banco, eles botam as máscaras e tal. Toda vez que eu vejo esse jogo e, tipo assim, botei aqui na minha wishlist já o 2, hein, cara. Se você quiser conhecer a franquia, até vale jogar um pra você dar uma olhada e tal. Mas eu acho que o 2 ele já suprime tudo que o 1 tem, cara. Porque o 1 ele é um jogo meio estranho, cara. Ele não tem uma história definida. Tipo, ele acaba tendo meio que 2 finais. Eu acho que vale a pena logo que já ir pro 2 jogos. Vai pro 2. Por quê? Você acha? Cara, sei lá, é desgraçado. Eu adorei o 1, gostei pra caramba do 1. Mas, bicho, eu achei que o 2 deu um banho, cara. Que realmente se deu pra ver. Eu também acho. Eles pegaram a grana melhor, eles ampliaram em história. Pô, os time skips do jogo são muito bons, cara. Pra explicar a história de um personagem, você vê como ele era no passado, aí tu já tem a visão dele de como ele é no futuro, cara. É muito maneiro isso. Mas eu acho importante em questão de história tu jogar um, porque, tipo, o que acontece no 1 é o que define os eventos do 2, basicamente. Ah, cara, eu não sei, porque até o momento, até onde eu cheguei, até onde eu parei, o máximo de referência do primeiro que você tem é que você é sobre os eventos que aconteceram, né? A tal onda de violência dos caras mascarados. E em um dos trechos é o julgamento do personagem do primeiro jogo, né? Você vê lá, é aquela primeira fase que você joga com o jornalista, o cara que tá sendo julgado, dá a entender que é o personagem do primeiro jogo. Mas tudo é ao redor dele. Tipo, o início do tutorial tem tipo um filme sendo feito sobre basicamente os eventos do primeiro jogo, só que numa versão mais zoada, assim. E os fãs que tem, tipo, tem um grupo de 4 caras, que é tipo um urso, 2 cisnes, que, tipo, falando termo das máscaras, assim. Sim, sim, dois cisnes, é o urso e 2 cisnes, o lobo e o tigre. Não, uma zebra. A zebra. Porque a zebra tem o melhor poder de todos, né, cara? Ele dá uma roladinha no chão. Poder mais inútil. Pra tu levar uma porrada. Tu dá um cambalhão. É isso que é interessante, essa gangue aí que o desgraça tá falando. Eles são 4 personagens diferentes. E cada um tem uma habilidade interessante, cara. Se a zebra é mais inútil de todos, que ele só dá uma cambalhota no jogo. E o mais, mais foda é o Cisnes, que são dois personagens, um, que é tipo, um dá o tiro e outro tem uma serra elétrica assim na frente. É, cara. O que é foda é que o que tem a serra elétrica é uma mulher, né, cara? Tipo, você fica muito empolgado, cara. Muito, muito bom, cara. Mas, tipo, os fãs, eles são os caras que se inspiraram no evento do primeiro. Tipo, eles viram que o cara fez, acharam, tipo, que é um justiceiro, já que o cara matava a máfia russa, não sei o que lá, e os caras seguiram o caminho dele. E tem o Maluco da Cobra, que é, eu acho que é... Na verdade, eu acho que o Maluco da Cobra é prequel, mas ele é tipo um caso similar do primeiro jogo, que é o maluco que recebe ligação do nada e vai sair matando pessoas por aí. O plot do Hotline Miami é o que você vê na capa, né? Ele é totalmente um filme dos anos 90, que você ligaria na sessão da tarde e estaria passando ele. Porque antigamente, né, antigamente passavam uns filmezinhos, tipo, vocês estão falando essa questão da mágica, eu tô lembrando até daquele que sequestram as crianças e tudo. Passava sim, uns meio barra pisada na sessão da tarde. Porra, e o segundo ele dá uma elevada foda, cara, na questão de violência, que até o jogo já começa te perguntando, tem algumas cenas de insinuação de violência sexual. Você quer bloquear essas cenas? Eu, bicho, toma aqui, vambora. Não. O pior é que até agora eu tô achando que o jogo bloqueou assim mesmo, cara. Porque até agora não tinha nada. É que essa cena é do tutorial. No tutorial, tipo, no final, que ele vai lá e pega a mulher. Essa cena deu, tipo, uma polêmica na demo do jogo, que a gente reclamou. Ah, mostrando super jogo, não sei o que. Porra, cara, é muito bizarro. Só pra pessoal não ficar tão bolado, assim. Cara, é muito bizarro essa cena, cara. Cai do nada, o maluco chega, corta ali, não, valeu, pessoal. Caralho, é um filme, cara. E no começo do jogo, eu fiquei meio intrigado. Pô, essa final de contas é um filme, é, tá acontecendo. É, cara, isso tá é acontecendo. Loucura, velho. É, isso tá acontecendo aí. Quanto mais vai desenvolvendo o jogo, aí que você vai começando a encaixar todas as peças. Então, tipo, uma coisa que eu falo que pra quem for pegar agora pra jogar, até pra você, Bel. Cara, repara nas datas que vão sendo mostradas, repara nos personagens que você tá jogando. Porque isso é importante, cara. Isso dá um up a mais na história do jogo. A próxima vez que a gente gravar e eu já estiver jogando, já sabe, né? Pô, sim. Belo, bora gravar? Não, cara, eu tô correndo aqui há 3 dias, jogando, com o Red Bull do lado, não, tem que encerrar, entendeu? Muita violência. Cara, eu, infelizmente eu dei uma parada nele, cara, como eu já comentei aqui desde o primeiro podcast, meu teclado tá ruim e ele começou a falhar as teclas que eu preciso, pra usar. Aí eu tive que parar de vez e jogar no controle é muito ruim, cara, não funciona, o controle é uma merda. É foda. Eu acho que por um jogo desse, o tempo de resposta que o mouse e teclado te dá é essencial, né? Porque no mouse e teclado ele já é mais rápido. Mas agora, Ken, só falando aqui que eu tava lendo aqui sobre ele, cara, eu tô vendo que o estúdio que mexe com ele também é Devolver também, pô. Devolver Digital. Pô, maneira, essa empresa é foda, cara. Essa empresa aqui, toda vez que eu puder fazer um jabado bem pra ela, pô, essa empresa faz muita coisa boa, cara. Muita é que eles são mais, tipo, como é que é? Eles desenvolvem parada e distribuem. Daí, tipo, eles distribuíram o Hotline Miami, que eu acho que foi, tipo, até a porta de entrada de sucesso, assim, pra eles. Pra... Uhum. E mais coisa. Tipo, tu vai ver o que eles lançam, tipo, nesse ano, vai ter coisa pra caralho e coisa legal. Tipo, tem um jogo de point and click de um palhaço que tem que abraçar as pessoas, cara. Tipo, o jogo mó de vibe. E, cara, tipo, eles estão envolvidos no... Qual o nome desse jogo, cara? É Drop? Aquele, desgraça, aquele jogo que é numa questão de uma festa. É Party Hard, não sei falar. É deles também, cara? Acho que. Agora você me pegou, não sei. Puta, vou ver agora no Pai Google aqui. Aquele jogo, tem outro jogo que eles lançaram agora há pouco. Eu acho que é Genital Jousting, que é os caralhos jogando esporte. Que loucura. Eu acho que é deles também, cara. O nome do jogo. Mas é mais tipo assim, eles. Essa Devolver, cara, entendeu? Por isso que eu senti falta dela lá na questão do VGA, de não colocarem ela. Pô, a empresa é tão boa nessa parte de games e traz tanta coisa maneira. Pô, teve outro que eu joguei deles também. Depois vocês dão uma procurada aí. Deixa eu mandar pra vocês agora. A Nota Hero, sim, eles fizeram até, tipo, campanha lá em Londres, cara. Tipo, tinha um maluco com um cabeça velho que ia pedir o pessoal votar pra ele, cara. Os caras são fodas na divulgação. Sério? Pô, esse jogo é muito foda, gente. seguinte, esse jogo é o outro jogo também que você acha barato. Esse jogo é muito foda, entra também naquele aspecto super bem feito, detalhezinhos e, tipo, muito divertido. E quem? Tu que gosta de jogo, tipo, atira, mata, vai pra frente, corre, tu rola. Eu tô vendo aqui que, pô, tu falou, pô, é baratinho, pô, o bicho tá R$25,99, cara. Porra, aí. Tá 25? Porra. Não, ele em dólar tá 12. Mas eu peguei ele na promoção, cara, e peguei a versão Global Megalord Edition, entendeu? Eita. Eu peguei ela baratíssima. Deve baixar o preço, cara. Esse jogo é muito... Só esse comercial aqui que vocês vão ver, cara, desse comecinho, depois vocês escutam com áudio, porra, vocês vão rir pra cacete. Tem um personagem no Not a Hero que é chamado Jesus. Aí no comercial o cara fala assim, jogue com fulano, ciclano, jogue com Jesus. Aí ele, não esse Jesus. Aí mostra o Jesus católico. Esse Jesus aqui. O cara, Jesus, o latino. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cara, eu fiz jogar... compra, cara. Eu comprei antes de lançar. Eu comprei a edição fodida. E joguei pouco, cara. Tipo, eu joguei um pouquinho assim. Cara, já tá indo pro Wish aqui, cara. Porra, muito bom. Tá, vamos pro próximo aí. Fechou o... Sim, fechou, cara. Comprem, joguem, se divirtam e fiquem doidão, cara. Tá. Porra, cara. O grau que esse jogo dá é muito maneiro. Porra, vamos lá. Que isso, cara? Que criança que escuta isso. Porra, cara. Eu não sei o que é, cara, mas esse jogo me deixa muito perturbado. É porque o jogo é bom, o jogo é divertido, entendeu? Só dele ser divertido, ele te deixa já nesse frenesi todo, cara. Porra, muito, cara. Tipo, aquela música batendo, pá, só, porra, cara. E você tem que ter um pensamento rápido. Então, eu acho que isso influencia muito em você, cara. Por isso acho que eu fico meio loucão no negócio, cara. Você tem que pensar muito rápido no jogo. Puxa o teu aí, desgraça. Fechar a rodada. Putz, cara, é foda, cara, que eu não sei o que eu falo, porque, tipo, se for pegar o jogo que favorito, assim, provavelmente vai ser o Overwatch desse ano. Eu não sei pra caralho. Mas, que clichê. Falaram pra caralho desse jogo, então eu vou falar de um do ano passado, que eu basicamente eu comecei ele esse ano, porque, tipo, eu tinha um personagem, eu joguei um pouco, daí eu parei, criei o outro e continuei com esse, gente, que eu preferi a build que eu tava usando pra ele, que é o Bloodborne, cara. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Puta que pariu, hein? From Software. Finalmente. Rapaz. O jogo foda. Eu, tipo, eu tinha jogado Dark Souls 2, tinha gostado, mas enjoei lá pro fim. Bloodborne, enquanto faz, vinha conteúdo, mas eu queria jogar, cara. E o jogo é, tipo, quer dizer, quanto mais eu queria jogar, entre aspas, tipo, eu dava umas paradas fodas, assim, mas eu voltava e, tipo, jogava pra caralho. Que jogo foda, cara. E principalmente com a DLC, cara. Tipo, é uma DLC que... Se existe uma DLC que melhora jogo, é tipo essa daí. É Old Hunters, né? O nome da DLC, né? Old Hunters, sim. Que daí adiciona mais arma, adiciona mais chefe. Tipo, tudo que faltava no Bloodborne, assim, a DLC adiciona e fica um jogo muito melhor. O que vale comprar, hoje em dia, tem que comprar com a DLC, que senão fica meio sem graça. Mas o que se trata? É que nem Dark Souls, no fim das contas, é um monte de chefão que tu morre... É, Dark Souls... Nossa, Cat. Que visão, cara, do jogo. Olha, eu vou falar, eu não vou discriminar o Cat dessa vez, não, porque é a mesma visão que ele sobre o Dark Souls. Mas o problema. O Bloodborne eu não conheço, eu nunca vi assim. Só vi o Dark Souls, mais ou menos. Eu sei que ele tem essa fama de ser difícil, mas na real é só chato. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Que isso, cara? Caralho! Olha só, cara. É um absurdo isso que eu fiz em cara, ele tem visão mundana. Eu tô exercendo só meu preconceito aqui, porque eu não vou ter a ideia principal é que se o jogo não tivesse isso, ele não ia ter graça, cara. Porque os chefes são, tipo, pensados pra ir. Tem fase pra isso, pra tu jogar o jogo de novo, tipo, fazer meu game plus, pra tu tentar de novo, pra tu ver todas as estratégias, pra tu ver o que uma arma funciona melhor, assim. Cara, se fosse um jogo fácil, não teria graça, cara. E Bloodborne, ele... Eu acho que ele melhora um pouco, assim, pra quem joga Dark Souls. Ele é até um pouco mais fácil, porque o jogo, ele é baseado não em defesa, é mais na esquiva, cara. da esquiva, da parry, que já que é, tipo, eu não dei nem consciência da, tipo, da história do jogo, mas deixa eu falar, tipo, de jogabilidade, assim, nessa parte de chefe. Que, cara, a satisfação que tu tem quando tu derrota um inimigo que demorou um tempão, cara, é muito grande. Essa que é a graça. É, do isso jogo. Deve ser mesmo. O que me fez nunca ir atrás desse jogo é ouvir aquele negócio assim, meu, tu tá lá na puta que pariu, aí tu morre e tu volta 2 horas. Aí, meu, cara, isso me dá uma cara, mas isso é mais do Dark Souls 1, cara, que, tipo, Dark Souls 1 tem, tipo, Dark Souls não, Demon Souls lá, é vários. O 1 tem um pouco também, desgraça, eu tô jogando 1, tô no finalzinho já, depois que você consegue pegar essas viagens rápidas, entendeu? Lá na frente, lá, mas o 1 tem um pouco disso. Mas, poxa, Cat, vou te falar assim por mim. Eu também tinha muito preconceito, porque toda vez que eu ouvia ele falar de Dark Souls, pra mim era uma dificuldade, assim, meio burra, né? Pelo que a galera falava, não, tu vai se fuder isso, e não sei isso. O que lá, entendeu? Mas, Cat, joga esse preconceito no chão, porque, cara, eu acho que é uma das melhores, eu vou falar isso sem demagogia nenhuma, é uma das melhores coisas feitas pro videogame nos últimos tempos, cara. O jogo é muito foda, é o que o Desgraça tava falando. Caraca, cara, até a questão do... Eu acho que o Bloodborne também tem isso, né? Você morre e depois você pode voltar no local e pegar o que você perdeu, né? As almas. Inclusive, tem um negócio que os inimigos podem roubar as tuas almas. Daí, tipo, tu vai ver que tem um cara com os olhos brilhando assim, tu vai ter que meter a porrada nele até recuperar as tuas almas. Puta, cara, olha que... E, Cat, tu chega, cara, tu chega numa parada dessa, tipo, até te... Tu chega numa parada dessa, tu vai lá e morreu. Aí tu vai assim, pô, vou voltar e vou pegar. Aí tu vai todo bobo, serelepe. Eu no começo eu ia assim, ah, é bobeira, consigo ir, né? Aquele pensamento de joguinho. Uhum. Aí só dá umas porradinhas. Aí tu vai lá e perde de novo. Meu irmão, na terceira vez você tá com sangue nos olhos. Pô, esse filho da puta, eu quero minhas almas de volta, não sei o quê. Aí você vai lá e morre. É uma coisa que aconteceu comigo muito no Shovel Knight. Tu morrer antes de ir pra lá. Aí tu perde aqui. Aquelas e mais outras. Puta, eu muito, muito puto com isso, cara. E o Shovel Knight pegou essa parada do Dark Souls, se não me engano, isso é até citado. Mas quando você chega lá, tu vai pular aquele desfiladeiro horrível e tu consegue pegar a paradinha que tu pegou. Cara, de vez em quando, no Shovel Knight tem o quê? 2 diamantes, tem uma parada merreca, mas tu quer pegar, tu falou, não vou perder. Tu tá pegado aqui, entendeu? É ganância, vai, né, cara? Esse que é o problema, cara. Eu tô jogando Let It Die, que também é um jogo parecido com o Dark Souls, Bloodborne. E tu tem que aprender a desapegar das coisas, cara. Tem que aprender, tipo, tu vai fazer um negócio perfeito, tu tem que ter calma, cara. Tipo, se tu, tipo, ah, morri agora, vou nascer de sangue, vou, tipo, ah, já enfrentei esses inimigos básicos. Cara, até o final do jogo, os inimigos básicos podem te dar porrada, cara. Pô, mas conta um pouco da história do Bloodborne. Não tem, cara. Como diria um famoso escritor, né? É a síndrome de Estocolmo. Não vou falar Não lembra disso, cara. Eu nem conheci o jogo na época, já achei ridículo vendo essa bosta, né? Tipo, porra, e olha que eu gosto do cara, hein? Tá, o Bloodborne é basicamente algo parecido com Dark Souls, só que, tipo, tu acorda num mundo, assim, muito, meio estranho, que parece, como é que é, vitoriano, gótico, assim. Uhum. Tu tem um cara que te acorda e te faz uma transfusão de sangue. Daí diz que tu é um caçador, é uma loucura, tu tá numa clínica, daí tu levanta, tu vê que tem um lobisomem, tu tenta dar porrada nele e tu morre. Daí tu acorda, tipo, no mundo do sonho. É uma loucura, cara. É, tipo, as loucuras do jogo, tipo, eu não sei nem explicar, cara. Eu tô sem palavras. E daí tu vai descobrindo essa parada de que é um lugar meio, que eu falei, vitoriano gótico, que foi assolado por esse pessoal aí que são, como é que é, bestas e... Foi atingido pelo Tim Burton. É, por aí. O Tim Burton só que enfiou... O Tim Burton chegou, não. Só faltou Johnny Depp na porra do jogo. É, pô, mas o Tim Burton só que violento mesmo, não... Tim Burton com o touro, né, cara? Cara, tu já assistiu os primeiros filmes do Batman, cara? Pô, aquele Batman é um escroto, cara. Ele queima o cara com o carro. Quando, vamos pegar, tipo, a parada de terror mesmo é sanguinolenta no Batman, cara. Tipo, a base do jogo é sangue, pesadelo e... O quê? Bicho infectado, tudo, caralho. Daí tem uma religião louca que quer se livrar desses bichos, eles acabam entrando em contato com, tipo, seres cósmicos, cara. Que viagem é essa, velho? Cara, isso parece revestir do Alan Moore, cara. Cara, tu começa pensando que é tipo Castlevania e tu vai acabar com um conto de Lovecraft, assim. Tipo, parece, cara. Só uma grande questão aqui que eu quero abordar, perguntar até pra vocês dois que jogaram. Uma coisa que a galera muito reclamava desse jogo é porque a história dele em si tava mais nos itens que você encontrava, você pegar o item, abrir, ver. Porra, aí é foda, né, cara? Isso aí, mas quem? Isso aí, cara, desculpa, deixa... Fala, Tigras, fala. É tipo assim, isso aqui é um jeito, tipo, a história tu vai ver primeiro assim, tu não pode, quer dizer, tu pode até entender, mas tu vai querer se aprofundar naquilo, na mitologia. Isso que é legal, tipo, todos os itens ali tem, tipo, uma história. Isso é bacana, cara. Por que que essa arma existia? Tipo, ah, tinha um canhão aqui. Por que que esse canhão? Ah, conforme o tempo foi passando, as bestas foram ficando maiores e os caçadores não estavam conseguindo lidar. Foram, tipo, criando armas maiores, canhões. Tu vai ver um desenvolvimento daquele mundo, assim, que assim como Dark Souls, tu chega quando o mundo tá na bosta. Tu vai aprendendo como é que se deu a ascensão daquilo e como é que tá sendo a queda. Cara, isso é muito foda, cara. Por mais que seja meio que repetitivo fazer isso, que desde... Não sei se Demon's Souls tinha isso, mas Dark Souls e Dark Souls 2 é basicamente um mundo que já tá caindo na bosta, assim, e tu tá verificando, tipo, tu vê o que era foda daquilo, qual que é a treta que deu pra tudo ficar uma bosta. Isso que é a graça, cara. Se fosse contado diretamente, assim, seria bacana, mas ter que ir atrás, tu mesmo, assim, parar pra dar uma lida, discutir com o pessoal, já que o bagulho é meio cutuliano, como eu falei, né, e daí tem, tipo, várias... interpretações de o que pode ser alguma coisa, e tem bastante coisa aberta no jogo. Pô, mas é foda, eu acho, essa é a minha opinião, é até difícil, assim, eu puxo minha conversa pra lá, porque eu gosto pra caraca desse jogo, me apaixonei por ele, cara, era uma parada que eu achei que eu nunca ia ter tesão de jogar, e, porra, hoje quando eu jogo, cara, eu fico várias horas na frente do videogame, jogando Dark Souls, ou jogando o Dark Souls 2, e quando eu pegar o PS4, com certeza um dos primeiros jogos que eu botei vai ser o Bloodborne. A galera reclama disso, que não tem... história, só que tipo assim, a história tá lá, cara, tu só tem que procurar, a história só não tá jogada na tua mesa, do tipo assim, ó, tá aqui, você vai fazer isso, e o mais maneiro de tudo é que quando você se desprende dessa questão, você vê que você não precisa disso, cara, você não precisa daquela história retinha, você pode muito bem entrar num canto, aí vamos supor, eu vou puxar aqui um pouco do Dark Souls, porque foi o que eu joguei, você entra num canto e você fala assim, pô, aqui é um lugar de lava, mas talvez se eu for aqui por baixo eu consigo. Quando você chega lá, é um inimigo filha da puta, 10 vezes mais forte que você, que te mata, aí tu fica ali tentando ir ali umas 3 vezes até que você para, usa a cabeça e fala assim, porra, não é pra ir por esse lugar. E você vai por outros e você vai entendendo a história, e você vai vendo o que aconteceu nos lugares, você entra num lugar todo fodido, né, que geralmente Dark Souls é tudo arrebentado, dois, a galera reclama pra caraca porque é mais bonito o visual, mas eu não acho um jogo ruim, eu acho um jogo bom pra cacete. Inclusive o 2, que a galera queima pra cacete, pô, várias coisas que você faz assim. Tu vê um pouquinho da história, cara, tu vê a história na parede, uma pintura que tu vê, tu já entende, caralho. Veio um dragão aqui, destruiu todo mundo, o nego adorava o dragão veio e destruiu todo mundo, e deu essa merda que a cidade tá toda destruída. Então, tipo assim, eu acho que é uma parada que não faz falta, eu acho que essa desculpa que a galera manda é... Preguiça, acho, né, meio preguiçosa, meio rapada. Querendo ou não, Deus, tem que ver que desde sempre o videogame, principalmente mais quando entrou a fase do PlayStation 1, os jogos, eles lidam pra questão da narrativa, né, cara? Tu pegar um jogo assim, cara... Porque não é uma narrativa linear, né? Uma narrativa que é te entregue, você vai seguindo ela, o cara acaba estranhando. Talvez seja por isso, pô. Deve ser meio chato, tipo, porra, cara, como que eu vou parar pra ver a história aqui? Ah, cara, então esse lugar surgiu por causa disso que você tava nesse. Eu acho que isso acaba incomodando um pouco o jogador mais padrão, né? Realmente, pelo que eu vejo, tanto Dark Souls quanto o Bloodborne, eles não são pra jogadores muito comuns, né? Cara? O cara que pega o videogame só quer se divertir. Tem uma parada um pouco mais hardcore. Então acho que até acaba sendo uma parada aceitável. Eu acho, Ken, que na verdade a série Souls, e isso aí, por mais que o Bloodborne nego fala que tá fora, mas pra mim é série Souls também. Pra mim é merda. No Dark Souls 3 você vê muita coisa do Bloodborne. Pô, quando eu joguei Dark Souls 3 a primeira vez, eu corri com o boneco, eu falei, porra, tem alguma coisa errada aqui, cara, o boneco tá muito rápido. E eu não tinha jogado Bloodborne, aí depois me explicaram, não, cara, isso aqui é a do Bloodborne e tal, enfim. A série ali em si, eu acho que se a pessoa... Cara, tu tem que dar um pouquinho do teu tempo, tu tem que sentar e falar assim, ó, eu vou me dedicar, nem que for uma hora, nem se for pra eu jogar e falar mal. Mas eu vou dar uma hora da minha vida aqui nesse jogo e vou tentar. E, meu irmão, se nessa uma hora o jogo não te pegar, realmente, não é pra você. Mas se você jogar e o jogo, tu te sentir assim, porra, eu quero mais disso, pô, pode ir embora, meu irmão, que tu vai se apaixonar, tu vai comprar até videogame por causa desses jogos, cara. É foda. É uma franquia, eu falo. É foda. É uma das melhores coisas que tem nos videogames hoje em dia, cara. É, o que pega é aquele tipo, eles conseguiram fazer algo novo baseado no que a gente já tem e o que já tinha, tipo, principalmente o que tinha antigamente, questão de dificuldade também. Conseguiram colocar algo que instiga. Tanto que o Bloodborne, ele foi um dos jogos mais populares do PlayStation 4. Tudo bem que o videogame não tinha jogo, né? Mas daí... Nossa, começou, porra, sacanagem. Eu falei, não tinha, agora tem. Cara, quando eu... Ô, desgraçado que você tá falando, pô, quando eu joguei o primeiro Dark Souls que eu joguei foi o 1 mesmo. Eu joguei o Demons e nem o 2 antes, foi o 1. Quando eu joguei o Dark Souls 1 e tava jogando no PC, na Steam, nossa, que eu acho que é uma das versões que vem mais roubada, vem difícil para o cacete. Tô jogando sozinho, o online é uma merda da Steam. Não comprem Dark Souls 1 na Steam, porque o online é uma bosta. Era da época do Windows, que a Windows queria ser Steam. Mas eles corrigiram isso aí. Corrigiram? Ah, é, tu já até me comentou, mas quando eu joguei não tinha essa porra. E, tipo assim, era muito difícil. E toda vez que eu morria, cara, veio um sentimento lá na minha cabeça. Eu lembrava de Ghost and Goblins. Lá do Super Nintendo, Super Ghost and Goblins, que eu jogava molequinho. E eu morria pra caralho, entendeu? Eu lembrei de Castlevania direto, o primeirão, que eu falava assim, cara, é impossível, Ninja Gaiden. Como eu lembrei do tipo, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Entendeu? E quando tu vê Dark Souls Fire, Dark Souls e Bloodborne, faz uma parada que já é lá de trás, mas tipo assim, acho que pô, faz melhor, né? Faz melhor então, cara. E, pô, eles realmente fazem a dificuldade direito, tipo, por mais que tenha alguma sacanagem aqui aí, uma pegadinha, tipo, um dragão vindo do nada te dando baforada na ponte, porra, pelo menos a morte é justificada, tipo, ah, eu não... Tipo, não entendi direito esse sistema ou tipo, não funciona bem. Até que o Dark Souls 1, eu lembro de ter visto alguns chefes que não parecem tão justos, mas o Bloodborne, eu acho que tem algum defeito do jogo que os chefes principais até são fáceis demais. Eu até comentei na minha review. Tu vai dando porrada no chefe. Cara, eu tava com uma build de, eu acho que de destreza, então eu podia atacar pra caralho, atacava, daí o chefe ficava estunado. Cara, eu mal vi os movimentos do chefe. Já saía dando porrada e ele era vencido. Era briga de boate, né? Já saía tampando a mão na cara já. Nossa, daí a DLC que melhora isso. Todos os chefes da DLC são, tipo, bacanas, assim, tem um diferencial e as batalhas são fodas, principalmente o último. Cara, o último provavelmente é um dos chefes mais difíceis, tipo, geral, assim, do Dark Souls. Que, cara, tu vai ter que aprender a como dar parry, que no jogo tem, tipo, as armas de fogo normal, é usada pra dar parry, tipo, o cara vai dar um ataque, assim, tu cansa, dá o tiro, daí ele é stunado, tu vai lá dar um golpe sanguinário, acho que é golpe sanguinário, mas tipo um golpe crítico, tira um dano do cacete e dependendo dos teus equipamentos tu pode até recuperar a tua vida. Cara, quando tu aprende a dominar aquilo, puta merda, o último chefe eu acho que eu demorei, tipo, o quê, umas 18 tentativas. Quando eu consegui matar, cara, velho, era dar cambalhota pela sala. Se sente o senhor fodão quando tu mata, assim, um chefe bem porrada, né? Eu posso falar isso, mas pelo lado do Souls, mas quando tu mata um chefe bem empurrado, tu fala assim, caralho, eu sou foda, hein? Eu sou do caralho, hein? Entendeu? Tu sente domínio, cara, sobre a parada. É muito bom, cara. É até difícil de falar. Joga essa porra, cara. Joga, entendeu? Compra, porque vale a pena. Cat, não fica nesse preconceito que a galera faz. A galera, felizmente, de vez em quando, fala uma parada que queima. A gente viu até, a gente começou comentando de Rogue One, né? Mas se você depender de comentários de internet pra ver o Rogue One, tu nunca vai ver. Não, pô, depende. Se deixar levar pela onda, ele vai. Né? Vai, tipo assim, joga uma vez, que nem eu te falei, dá a tentativa, dá um pouquinho do teu tempo e vamos ver depois o que tu acha. Quero ver ano que vem aí, isso aí, o Cat jogando Dark Souls. Quem sabe eu jogo. Vai virar isso. Sabe, assim como o Chrono Trigger, o... Mas qual? O Chrono Trigger eu já joguei, só não terminei, cara. Não, você é falou mesmo que não tinha jogado, tem gravado aí. Não. Eu estou sentindo uma treta! Vamos fazer as menções honrosas logo aí. É, vambora que já tá falando pra caralho. Beleza, então. Pokémon Sun, cara, fala nós. É, cara, eu, na verdade os dois que eu ia falar são os dois últimos que eu joguei, que é o Pokémon Sun e o SteamWorld Heist. Mas eu já falei muito aqui. Essas são menções mesmo. Vai, quem? Ah, cara, quem? Minhas menções são, como o próprio Desgraça já falou, o Seran Kagura, né, cara? Tem um post dele lá, o qual ele simplesmente fala que gosta do jogo, mas ainda assim despeja um ódio pra ninguém saber que ele ama de verdade. Ele já deve até... Que isso, cara? Pô, ele deve... Cara, o Desgraça, ele deve ter até aquele travesseiro de uma das minas do jogo lá. Que exagero, cara. Que exagero, é. O Desgraça, ele é o que a gente chama no mundo dos animes de Tsundere, cara. Depois vocês procuram pra ser isso aí. O outro, os dois jogos são de guia, do Seran Kagura e o outro também que eu vi, cara. Comecei a jogar há pouco tempo, só joguei até... Foi o Orekisha, cara, que é um jogo de PS Vita lançado no ano passado, cara. Ele é um RPG muito bom. Gostei. E também o Dragon Quest Builder, cara. Uma surpresa, assim, pra mim, pegar a fórmula Minecraft e tornar ela interessante. Eita! Tipo, mostrar que, tipo, porra, cara, Minecraft pode ser legal. Caraca, chega, olha só, cara. Menções honrosas, Belo. Tá bom, então, vamos lá. Dying Light, achou promoçãozinha, você que não jogou. Gostou de Far Cry, gosta de jogo de zumbi. e que é uma experiência diferente. Pode pegar, é um Dead Island melhor. Not a Hero, que a gente comentou aqui, pega, vale muito a pena. De vez em quando você acha ele baratinho na Steam. É massa, vale a pena pra caraca. Vou falar de dois joguinhos brasileiros que eu já comentei aqui também. Heavy Metal Machines, eu não falei esse aqui, só falei só do A Lenda do Herói. Heavy Metal Machines, muito maneiro, que é puxado pro lado do Rock'n'Roll Race. E o A Lenda do Herói, que é o jogo dos irmãos Castro e blá blá blá, mas que é muito bom, que é uma experiência diferente e... Ô Belo, só uma coisa, deixa eu aproveitar aqui. Tu chegou a jogar bastante o Heavy Machines? Eu me cadastrei no beta, baixei o jogo, só que na época tinha muita pouca gente jogando e não achava partida nunca assim. Aí eu acabei não testando, é bom? É bom, cara, o jogo é bom, o jogo, tipo assim, é bom, é bonito porque ele se propõe, dava uns errinhos na parte da direção, essas coisas, mas conforme o tempo foi corrigindo isso aí, e tá bom, cara, tá bem jogável. O suporte do jogo é muito bom, a galera sempre te responde, cara, os caras que criam, é muito bom tu ter esse contato com quem tá fazendo o jogo, né, eles vão lá, cara, te dão a atenção do cacete, então eu aconselho. É de graça, na época, quando eu peguei ele, eu tive só que mandar um e-mail pra lá e eles me mandaram uma key do jogo. Vale a pena. Você gostou de Rock'n'Roll Racing? Isso, exatamente por isso que eu baixei a parada, que é o mesmo arranjo, né? Se você gostou do Rock'n'Roll Racing, o desgraça não vai jogar. O desgraça vai passar longe. Desgraça. Tá. Ah, o Serancágora também ia falar, porque por mais que quem eu falo que eu seja hater assim do jogo, eu me surpreendi. Não, disse que você é hater, eu só disse que você gosta do jogo, mas que você não quer admitir pra galera não perceber que você é um pervertido. É que é um negócio, cara. Você é um pervertido, caraca. Tipo, eu já abracei, cara, eu não quero nem saber, ontem eu já tava postando música do cara que fala de peito, é isso aí. Na perversão, o jogo é 10 de 10, né, cara? O jogo é 10 de 10, o hype, o jeito, eu tô bundas no jogo, eu tô bundas assim, são mal modeladas, podiam ser melhores. Olha aí. Mas, tipo, a jogabilidade parecia melhor, mas eu me surpreendi, tipo, porque o jogo... Cara, eu lembro de ter jogado muito tempo, assim, eu jogava a missão, e o jogo, tipo, ele vai seguindo as missões, assim, e eu só, tipo, nem salvava, só seguia em frente, jogando, tipo, era divertido, cara. É, foi uma surpresa, pelo menos. Mas podia melhorar. É. Calma, tá indo, calma, sim. Saiu de portátil agora. Sim. O Doom novo, que, por mais que, tipo, o pessoal, eu acho que até... Sim, superestima demais o jogo. Ah, ele é um jogo bem divertido, eu só acho que ele falha no final, assim, não ter tanta variedade. No início ele é, tipo, tudo novidade e no final já fica meio, ah, tá, cara, cadê alguma coisa nova? É Doom, né, cara? Não, mas o primeiro Doom ali eu jogo até hoje, assim, tipo, eu paro pra jogar. Isso aí eu jogo, tipo, eu terminei e deu, pô, tá satisfeito, cara, cadê a sequência? Não tem, né, então. Deixa eu ver mais um aqui, o D4 que eu fiz o review lá, o... Dark Dreams Don't Die, que infelizmente o jogo morreu, né? Já que Dark Dreams Die, né? Já que o criador desistiu de trabalhar com jogos, tá querendo ser escritor, sei lá o quê, é uma pena, mas é um puta jogo de adventure legal, cara. É tipo, tá enjoada da fórmula da Telltale, tu tem um Xbox One aí sobrando, um PC bom, joga, cara. Que, tipo, acho que é um dos jogos que tu mais vai ver na vida, cara, que ele faz tanta coisa de um jeito criativo e engraçado, cara, e é pouca coisa que faz aquele jeito, que vai se dedicar a usar o... Provavelmente no Kinect deve funcionar bem melhor até, né? Que no mouse e teclado. Ah, o Guilty Gear Xrd Revelator, cara. Puta, não joguei ainda. É muito bom, de graça. Foi o último que saiu, não foi? Sim, que saiu agora há pouco na Steam e saiu esse ano lá pra maio no PlayStation 4. Uhum. Mas falando, tipo, em termo de mecânica, cara, ele é, tipo, parecido com os outros Guilty Gear, com umas regrinhas aqui ali que muda, que é... Pra alguns pode fazer uma diferença, não, pra mim eu já fui acostumando assim de boa, não que eu jogue muito bem, né, mas dá pra se divertir. E cara, o jogo é muito bonito, cara, é tipo, incrivelmente bonito a modelagem 3D do jogo, que parece um anime. Tu vai ver tipo, o trabalho dos caras, eles não fizeram tipo, ah, o modelo 3D que se mexe um pouco e faz tal coisa, não, eles fizeram tipo, o modelo 3D pra se mexer que nem um sprite, assim. Então eles fizeram cada frame da animação, assim. Que foda, hein? E fica muito bonito, cara. Os cenários são mais ou menos, mas, tipo, a animação dos bonecos são muito foda. E tem mais dois aqui pra mencionar rapidinho, que é, um é o Final Fantasy XV, que... Ou esse jogo vai ser o meu favorito de 2016, ou ele vai virar o Metal Gear Solid 5, que é aquele jogo que eu gosto pra caralho, mas eu lembro da, tipo, aquele gosto amargo, assim, na boca, cara. E, tipo, aquele gosto de merda? Não, tipo, sei lá, cara. Tipo aquela pizza meio estragada, assim, secou. Olha aí, porra! Boy Band Fantasy 15. É, até aí tá bom, só quero ver o final do jogo aqui. Parece que tá meio zoado. Você não vai gostar, cara. Eu tenho que falar, você não vai gostar. Não, vai acabar. É, sei lá. Tá, vamos avançar. Tipo. E mais um que eu tô jogando agora, que está no final do ano também, que é o Let It Die, que é um jogo que eu já mencionei agora há pouco, parece Dark Souls. Ele é basicamente um Dark Souls roguelike com administração de. Dos personagens que não pode se apegar a ninguém, porque o personagem pode morrer fácil, mas tu pode criar outro, pode usar outro personagem pra invadir base, pode usar outro personagem pra defender a tua base. Cara, tem tanta loucura no jogo e tem mais aquela. Cara, eu vou te falar que o início. Cara, eu cheguei a ver a introdução desse jogo, cara, a introdução é genial, cara, tipo, você jogando do nada. Aí no final, depois que você passa pelo tutorial, o personagem toma um tiro na cabeça. Acabou o jogo. É pra mostrar, cara, não se apega a nada. Let it die, deixa morrer, cara. Mas tu pode ressuscitar os personagens e tudo, mas tipo, tu vai conseguir um personagem melhor no final e não adianta deixar os outros morrerem ou apagar ele do. Os personagens do jogo como tipo, objetos, assim. Deixa morrer, joga fora isso daí, foda. E, porra, sensacional a representação da morte desse jogo, cara. Porra. É, a morte tem óculos. Vários cara, óculos de style e um skate. Ele me lembra que ele é aquele meme lá do Steve Buscemi, né? É jovem, é jovem, rei. Ah, sim, sim. Pô, é muito bom. E ele ainda fica falando: "Hey there, senpai! Senpai! I was waiting for you." O objetivo do jogo é subir uma torre, né, dele. "You got to climb the tower, senpai." Cara, uma morte jovial, assim, te ajuda. E deixa claro, que o jogo é free to play, né, cara? Você que tem um PS4 aí. Realmente, e estão dizendo que já estão trabalhando em adicionar mais conteúdo, que já descobriram que só tem 40 andares no momento. Eita! Mas é difícil chegar, tipo, toda vez que tu mata um chefe principal no 11º ou 10º andar, o jogo parece que começa de novo, porque tu vai ter inimigo mais forte, tu vai ter que aprender de novo, tu vai ter que ver novas armas, como é que vão funcionar, novas armaduras, por aí vai. Parece bacana, cara, eu me interessei bastante. Só que eu não tenho PS4, então não vou jogar nunca. Mas... Desculpa, Nintendista. Desculpa, Nintendista. Então acho que já falamos bastante, né? É isso aí, então, valeu. Valeu, pessoal, até semana que vem.